Vamos agora avançar para o Só Motores com o Abel Santos. O Abel Santos que nos vai dar então todos os destaques. Todos os destaques no que aos motores diz respeito. Abel, boa tarde. Podemos começar com o Mundial de Carros de Turismo, WTCC. O WTCC este fim de semana rumou à Hungria, onde, mais uma vez, Tiago Monteiro e a Honda estiveram em grande destaque logo na qualificação, conseguindo uma excelente qualificação para a primeira corrida. No entanto, esta primeira corrida foi madrasta para Monteiro, já que, após um toque que levou logo nas curvas iniciais, um furo obrigou-o a desistir esta corrida. Ivan Müller conseguiu vencer, sendo que Michelis, o homem da casa, foi o melhor Honda no segundo lugar. Tarquini fechou o pódio, seguindo-se Huff e Benani, como sendo o melhor dos independentes. Já na segunda corrida, Huff conseguiu a primeira vitória para ele este ano e para a SEAT, Benani ficou em segundo e McDowell, em Chevrolet, ficou em terceiro. Monteiro saiu apenas 18º lugar e conseguiu recuperar até ao 13º, enquanto Tarquini, o piloto da Honda, teve uma violenta saída de estrada e acabou por ser obrigado a ir até ao centro médico. No campeonato, Ivan Müller tem já 160 pontos, Tarquini 114 e de seguida segue-se uma série de pilotos bastante próximos, com Huff em terceiro com 68 pontos e Monteiro em 11º com 48. Avançando do WTCC para o WRC, o Mundial de Rallys. O WRC contou novamente com Sebastian Loeb, que faltou nas últimas duas provas, e mais uma vez o confronto foi entre Sebastian Loeb e Ogier. Desta feita, Love, após habituar-se novamente ao DS3, fez aquilo que sabe fazer, que é vencer. Ogier, por muito que se esforçasse, teve de se contentar com o segundo lugar, enquanto Latvala conseguiu o seu melhor resultado este ano, ao terminar em terceiro. No campeonato, Ogier lidera muito confortavelmente com os distantes 122 pontos, Love, a meio gás, é o segundo melhor com 68, e Hirvonen segue em terceiro com 57 pontos. Hirvonen que nesta prova teve alguns problemas e não conseguiu uma classificação muito boa. E depois temos o Mundial de Endurance. O Mundial de Endurance foi até Spa-Francorchamps para o último treino antes das míticas 24 horas de Le Mans, que decorrem a 22 e 23 de junho no circuito de La Sarthe em Le Mans. Mais uma vez, a luta prendia sobretudo entre a Audi e a Toyota. Toyota é esta que conseguiu dar, nos momentos iniciais, luta à marca alemã, mas que, após principalmente a desistência de um dos Toyota, viu-se liberta para vencer confortavelmente ao conseguir os três primeiros lugares do pódio, com a vitória a caber à tripla Lotterer, Turlier e Fassler. Devold, McNish e Christensen ficaram em segundo, e em terceiro, Grassi, Genet e Arvis. Já na classe LMP2, a vitória foi para Kaffer, Pérez Compá e Minassia, em Oreca Nissan, enquanto nos GTs, na classe GT Pro, Bruni e Fisichella levaram o Ferrari 458 Itália à liderança, enquanto Pierre Lamy, que participou nesta prova, conseguiu o 6º lugar da classe com um Aston Martin. Na classe GTE AM, Rui Águas e a sua equipa conseguiram liderar a prova desde o início até ao fim e conseguiram a vitória na classe. Avançando para o DTM. DTM começou para a BMW como acabou no ano passado, em grande, com uma grande vitória, por intermédio de Augusto Farfus, sendo que Dirk Werner ficou em segundo e em terceiro o melhor Mercedes de Christian Wittrich. A Audi não teve um fim de semana feliz, mesmo com a pole position de Timo Scheider, acabou por apenas conseguir o 6º melhor resultado, enquanto o piloto português Filipe Albuquerque teve um fim de semana em baixo e apenas terminou a corrida em 16º. Muito bem, Abel, vamos às rápidas, onde temos ainda o Mundial de Motocross e também a agenda para fecharmos o nosso programa. Correto, o Mundial de Motocross veio até Portugal, mais precisamente ao Crossódromo de Águeda, e onde tivemos alguns portugueses, sendo que na classe MX1, Paulier venceu a primeira corrida, Rui Gonçalves ficou em 9º e Hugo Santos em 21º. Já na segunda corrida de MX1, foi Cairoli que venceu, Rui Gonçalves terminou em 11º e Hugo Santos em 18º. No campeonato da MX1, Cairoli segue na frente com 280 pontos. Em MX2, Jeffrey Herlings venceu e dominou como de habitual. Para a semana, temos a Fórmula 1 que regressa à Europa para o Grande Prémio da Catalunha de Fórmula 1.